gente se aproxima. Pinto um clima de paixão, não é em qualquer esquina. E eu dou meu coração, mexe com adrenalina. Não consigo disfarçar, nesse amor você me ensina. Com teu jeito de amar, você não assume, mas traz o ciúme estampado no olhar. Já é de costume, faço vista grossa pra gente ficar. Brigar não tá com nada. Deixa eu te ganhar, pode se perder, que eu vou te encontrar. Eu vou me render, quero confessar, colado em você. Não quero desfrutar, pode anoitecer, pode clarear. Fico com você, puxo o que custar. É! Quando a gente se aproxima, entra um clima de paixão. Não é em qualquer esquina, e eu dou meu coração. Mexe com adrenalina, não consigo disfarçar. Nesse amor você me ensina, com seu jeito de amar. Você não assume, mas traz o ciúme estampado no olhar. Já é de costume, faço vista grossa pra gente ficar. Brigar não tá com nada. Se quero minha amada, e vamos nessa estrada. Jogo do prazer, deixa eu te ganhar. Pode se perder, eu vou te encontrar. Eu vou me render, quero conversar. Colado em você, não quero desgrudar. Pode anoitecer, pode clarear. Fico com você, puxo o que custar. Jogo do prazer, deixa eu te ganhar. Pode se perder, que eu vou te encontrar. Eu vou me render, quero conversar. Colado em você, não quero desgrudar. Pode anoitecer, pode clarear. Fico com você, puxo o que custar. Mãozinha pra cima, ei! A gente, beleza?